HNS 6312, airborne at 08, contact Salvador Approach 120.8. So that's Patch 1208 today. Gol 2171, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 050 graus, 04 nós. 2171. Oi, Salvador, Papa Romeu, Serra Gonçalves, que é na Flora da Tatária, visual com o campo. Ok, gente, Papa Romeu, Serra Gonçalves, mantenha a presente boa, reporte interceptando final no 7. Reportará a interceptação no final no 7 da Flora, para coordenar, se possível, 2 TGL após pouso completo. Gente, o Serra Gonçalves. Voo 21171, solo aos 16, nível direita via Fox, semi-solo 121, decimal 1. Fox 211, voo 21171. Romeu Serra, Golf Oscar, informo o tráfego agora 320 da Avianca, 10 milhas da cabeceira 10. Ao interceptar o eixo da 17, execute 270 graus pela direita, reporte interceptando no final. Negativo, ao interceptar o eixo da 17, vai efetuar 270 pela direita, o Serra Golf Oscar. Chile 6311, informação de tráfego, aproximadamente 3 milhas da cabeceira no zero esquerda, Charlie 150, 1000 pés, executando espera, sem interferência com a sua aproximação. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 04 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, sentido tráfego, Chile 6311. Chennai 6311, solo 20, direita 121, décima 1. Valeu, Grar, 121, décima 1, com a Chennai 6311. Serra Golfiosca agora na final da 7. 7 Papai Romeu, Serra Golfiosca, formação de tráfego, bandeirante, agora longa final no zero, condições de evitar redução, prosseguir para toque emitida na 7. Negativo, vai agilizar o Serra Golfiosca. Gente, autorizado, toque emitida aqui no 7, vento 090 graus, 049. Salvador, bom dia, pastor 03, final da 10 de embaixada de Salvador. Pastor 03, bom dia, tráfego avistado. Continua a aproximação, guarda autorização de pouso, informação de tráfego, Charlie 150. Agora na curta final da pista auxiliar, sem interferência com a sua aproximação. 03, ciente, aguardando o livre pouso. Pastor 03, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, meia dúzia nós. 03, livre pouso na 10. Papá Romeu, Sierra Golf Oscar, vou remeter o alvo 23. Curve à direita, perna do vento pela direita da pista 17, a retaguarda do bandeirante, reporte para girar base pela direita. Pode ir, por favor. 17. A piscota para girar base. Oscar, oficial, bom dia, prossiga. Gente, mantém o... Pode esperar, Oscar, oficial. Papatango Oscar Golf Serra, devido à saída do VOR, após decolagem, mantém proa até 2 mil pés, curva à esquerda na proa de Petrolina. Correto, Oscar, você é autorizado a alinhar e manter pista 10. Oscar, confirma, mantém ponto de espera. Pastor 03, solo aos 25. Confirmando o pátio militar. Ciente livre, táxi à esquerda, estação na frequência livre, Pastor 03. Falta gerar base azul. Gente, o Papa Romeu Serra Golfiosca, mantenha a perna do vento à direita da pista no 7, informa o tráfego. 321 da TAM agora, aproximadamente 9 milhas, sinal no 0. Aguarde para girar a base para a direita, ok? Possível, mantenha a perna do vento pela direita, na escuta para girar a base da pouso na 1 7. Salvador, bom dia. 3896, agora 2 milhas para a 3896, bom dia. Ajuste no 0 no 5. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informação, Charlie 208, preste a iniciar a rolagem, cabeceira 1 no 0. E o Charlie 150 agora, 1 no 1000 pés, perna do vento pela direita da pista 17. Já levou o eixo, tem interferência com a sua aproximação. Papa Tango, Rosa, Golf Kilo, autorizado da colagem, pista 10, vento 110 graus, 059. Correto, Rosa, Golf Cerro. Confirmando, Rosa, Golf Cerro. Então, meu Serra Golf Oscar, confirme a proa? Eu estou mantendo a proa 340. Gente, vou agora na proa da RMA para interceptar a final da 17, o Serra Golf Oscar. Pois, a proa da RMA para confirmar a final da 17 do Serra Golf Oscar. Da 3896, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 612 nós. Ele pouso na 10, 3896. Papatango, Oscar, Golf Serra, decolado aos 27, chame controle em 120, decimal 8. Controle em 208, obrigado, bom dia. Meu Serra Golf Oscar, autorizado final 17, agora autorização de toque emitida. Papa Tango Oscar Golf Kilo, autorizado alinhar e manter pista no 0. Tango Oscar Golf Kilo, desconsidere a saída Coral 1 no Bravo. Após decolagem, mantém proa até 2000 pés, curva à direita direto na proa de Coral, ok? Tan 3896, solo 29, direito no 21, decimal 1. Papão meu Serra Golf Oscar, autorizado toque e remetida, pista 17, vento 130 graus, 059. Papa Tango Oscar Golf Kilo, autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 05 nós. Então 3304, autorizado, alinhar e mantém-se no zero. Alinhar e Tango Oscar Golf Kilo, decolado aos 3-1, chame o controle de Salvador em 120, décima 8. 208, Oscar Golf Kilo. Sou eu, Papa Tango Oscar Golf Kilo, é uma concentração de urubu passando sobre a pista. Gente, graças pela informação, Oscar Golf Kilo. Romeu Serra Golf Oscar, remeteu aos 3-1, curva à direita, perna do vento pela direita da 1-7, reporte na base pela direita, confirmando o pouso final. Informando, está aguardando para a decolagem devido à aeronave regular frente com pior performance de saída com conflito. Ok, OTAN 3304, caso coordenado com o controle, aceita vetores para evitar o tráfego. Sim, já está sendo coordenado no momento, OTAN 3304, vá de informações. Obrigado. Serra Papa Romeu Serra Golf Oscar, pouso autorizado. Pistão 97, o vento 130 graus, 05 nós. Tanto 3304, coordenação com controle Salvador, por solicitação do mesmo, ele vai aguardar 2 minutos para decolagem. Aguarda 2 minutos, Tanto 3304. TAM 3663, bom dia, mantém ponto de espera. Gente, pouso autorizado, vento 130 graus, 06, Serra Golfione. Autorizado, pouso 1, Serra Golfione. TAM 3604, após decolagem, mantenha proa de decolagem até atingir zero, o nível 040, após 040, proa de elevação. Copiando, após decolagem, mantenha o eixo até o 040, posição curva direita igual a inércia, o TAM 3304. TAM 3604, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 120 graus, 069. Iniciando no zero, TAM 3304. TAM 3663, mandei no ponto de espera, aeronave da Avianca na final do 10 para pouso. Sim, ponto de espera. Oi, Salvador, bom dia, Chiné 6250, INS, pistão no zero. Chiné 6250, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no zero. Guardando 6250. TAM 3304, decolado 237, chama controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Chané 6250, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 059. Livre o pouso, Chané 6250. É Golf Oscar, solo 38, vou estacionar na baga frequência livre. Tanto 3663 autorizado alinhar e manter, pistão 90. Alinhar e manter, 3663. Na 6250, no solo 40, eu liberar via taxi 6 Foxtrot, chame solo Salvador, no 21, no decimal 1. Foxtrot 21, no 6250. ...3663, autorizado decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 059. Azul 2590, continue a aproximação, aguarde pistão no zero livre, a partir da TAN iniciando rolagem, pistão no zero, ajuste no zero no 5. Tan 3663, decolar 242, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. Controle Salvador 120, decimal 8, Tan 3663, pode ir. Azul 2790, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 069. Azul 2590? Afirma, o 2590, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 0629. Autorizado, 2590. Papa Tango, Papa Golfo. Papa Tango, Papa Golfo, autorizado final no 7, aguardando autorização de pouso. Autorizado final no 7, aguardando autorização de pouso, está visual contrato de aeronave. Acima, TR da Azul, a 2 milhas da cabeça de aeronave. Estamos, contato visual. Patangote, Patagonça, autorizado, descida para mil pés. Descida para mil pés, gol. Patão Golfo Papa Golfo, pouso autorizado, pistão 97, vento 120 graus, 05, nós. Pouso autorizado. Azul 2590, no solo 45, ao liberar via Taxi Delta, chame solo Salvador, 121, decimal 1. Tango Oscar, Papa Golf, no solo aos 4 e 7, confirmando a Baeté. Confirmando a Baeté. Gente, ao estacionar na Aerostar, frequência livre via Papa Uma Mundi. Bom dia, 1184, Gol. Gol 1184, bom dia, avistado, pouso autorizado. Pistão 10, vento 1900 graus, 059. Teve pouso, pistão 10, 1184. Papá, papá, Mike, Romeu Alfa, livre acionar, reporte pronto para decolagem, né, irmã? Voo 1184 no solo 852, ao liberar via taxa e Foxtrot, chame solo Salvador 121 no decimal 1. Foxtrot 1184, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Marco Romeo, prossiga. Gente, decolagem por ponto e risco a partir da Enrimar, o vento em Salvador, 1000 graus, 06 nós. Ajuste no 0, no 5, reporte fora do solo. Papá, Mike Romeu Alfa, decolar 254, comprou a uísque, aguarde transferência de comunicações. Papá Mike Romeu Alfa, chame agora o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 128, obrigado. Coronel Bom Dia, Gol 2171, modificado do 190. Gol 2171, autorizado a linha de decolar, pistão 90, vento 1190 graus, 079. A linha decola 90, Gol 2171. Luiz 1171, no decolado 01, chamo controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. Salvador 208, obrigado, bom dia. 2171. Bom dia. Olimpo 02, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Limpo 02, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 08, 0 grau e 06, 209. Pode ser o Golf Kilo, autorizado táxi, reporte um ponto de queda da Papá para ingresso. Que é o Golf Vito, foi quem chamou o Romeu Golf Vito, confia. Enche autorizado, reporte no ponto de espera da Papá para o cruzamento, Papá Tango Romeu Golf Vito. Limpo 02, decolado ao 05, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Chama agora o controle 208, Olympus 02, muito obrigado, um bom dia. Na 63, o nono autorizado a linha de manter, pistão no zero. Autorizado a linha de manter, pistão no zero, na 63, o nono. Olimpo 08, autorizado cruzamento da pista 1-0, prosseguindo Taxi Delta, a viatura na Taxi Delta já ciente do tráfego, irá liberar Taxi. Prossigo o cruzamento.